93. 93. Oraciones subordinadas con se. Orações subordinadas com se. Não sei se ele me ama. Eu não sei se ele me ama. Não sei se ele volverá. Eu não sei se ele vai voltar. Não sei se ele chamará. Eu não sei se ele vai telefonar. Será que ele me ama? Será que ele me ama? Volverá ele? Será que ele vai voltar? Chamará ele? Será que ele vai telefonar? Me pergunto se ele pensa em mim. Eu pergunto-me se ele pensa em mim. Me pergunto se ele tem a outra. Eu pergunto-me se ele tem outra. Me pergunto se ele está mintiendo. Eu pergunto-me se ele está a mentir. Será que ele pensa em mim? Será que ele pensa em mim? Tiene ele a outra? Será que ele tem outra? Será que dice a verdade? Será que ele diz a verdade? Dudo que eu le guste realmente. Eu duvido que ele goste realmente de mim. Dudo que ele me escriba. Eu duvido que ele me escreva. Dudo que se case comigo. Eu duvido que ele case comigo. Le gusto de veras? Será que ele realmente gosta de mim? Me escreverá? Será que ele me vai escrever? Se casará comigo? Será que ele vai casar comigo?